com a equipa portuguesa a tentar, sem sucesso, saídas rápidas para o contra-ataque, com muitas falhas de passe no meio-campo ofensivo. No segundo tempo, os ingleses entraram mais fortes. Theo Walcott, de livre, esteve perto de abrir o marcador. Na resposta, Luís Aguiar atirou a arrasar o poste. Os gols só apareceram na reta final do encontro. Aos 83 minutos, Elton lançou Mateus e o avançado sozinho inaugurou o marcador para os vice-campeões nacionais. Com os britânicos à procura do empate, os minhotos aproveitaram um novo contra-ataque e novamente Mateus fixou o resultado final já em período de descontos, 2-0. À mesma hora, o Shakhtar Donetsk ganhou na Sérvia contra o Partizan Belgrado por 3-0. Assim, e após a quinta jornada, o Shakhtar lidera com 12 pontos. Arsenal e Braga dividem o segundo lugar com 9, mas vantagem clara para o Arsenal por ter ganho por 6-0 na primeira ronda. Com a tabela ordenada desta forma, a equipa do Domingos Paciência precisa de vencer no mínimo por 4-0 na Ucrânia, na última ronda deste grupo H, para assim anular a derrota por 3-0 contra o Shakhtar em casa. Se não conseguirem anular esta desvantagem, mas se ganharem na mesma, por números mais equilibrados, os minhotos têm de esperar que o Partizan pontue em Londres, no terreno do Arsenal. Nas outras partidas da noite de ontem, Marseille e AC Milan foram os grandes vencedores. Garantiram um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Juntaram-se assim a Real Madrid, Chelsea e Bayern Munique, que já se tinham apurado na ronda anterior. Vamos aos resultados completos da noite de ontem. No grupo E, Roma 3, Bayern Munique 2, Basileia 1, Cluj 0. O Bayern já apurado no primeiro lugar. A Roma pode apurar-se na última jornada, para isto basta empatar, isto se o Basileia vencer. O Basileia já tem a Liga Europa garantida, para seguir em frente precisa de ganhar e esperar que a Roma perca. Grupo F, Spartak Moscovo 0, Marseille 3, Chelsea 2, Žilina 1. Chelsea e Marseille vão seguir em frente, primeiro e segundo classificado respectivamente. O Spartak Moscovo vai seguir para a Liga Europa, Žilina fora das competições europeias. No grupo G, Ajax 0, Real Madrid 4, 2 gols de Cristiano Ronaldo. Auxerre 0, AC Milan 2. Real Madrid primeiro e AC Milan segundo seguem para os oitavos de final. Ajax e Auxerre ainda vão decidir quem fica em terceiro lugar e assim segue para a Liga Europa, com vantagem para a equipa holandesa. A esta hora joga-se em 7 estádios, onde se fecha esta quinta jornada. Destaque óbvio para a deslocação do Benfica a Israel, no grupo B. Para o campeão português é fundamental derrotar o Apoel Tel Aviv para continuar a depender de si para seguir em frente na prova. Já hoje tarde, numa partida que terminou há cerca de uma hora, o Rubin Kazan, isto no grupo D, derrotou em casa o Copenhague e assim continua com esperança de chegar aos oitavos de final, independentemente do resultado que se verifique no jogo que decorre esta hora entre Panathinaikos e Barcelona, um encontro na Grécia que marca a estreia de João Ferreira como treinador principal do Panathinaikos. Ainda sobre os jogos de ontem, pode haver castigo posterior sobre uma situação no Ajax-Real Madrid. Em Amsterdão, Sérgio Ramos e Rabi Alonso foram expulsos e há fortes suspeitas que tudo estava idealizado por José Mourinho. O treinador de espanhóis mostrou-se incomodado com as expulsões dos seus jogadores, mas segundo o diário Marca, o diário espanhol, as mesmas terão sido planeadas por Mourinho. Numa notícia em que mostra imagens do português a falar com Chendo, antigo jogador do clube delegado ao jogo com o Ajax, a Marca garante que o português tomou a decisão de expulsar os seus jogadores, uma tática já utilizada algumas vezes, por exemplo, no Futebol Clube do Porto. Sérgio Ramos e Rabi Alonso viram cartões amarelos, o que, juntando ao que tinham anteriormente, os deixava com 2 cartões no conjunto desta fase de grupos, mas sendo expulsos por acumulação de amarelos, os dois futebolistas cumprem castigo na 6ª e última jornada da fase de grupos e assim podem chegar aos oitavos de final com 1 cartão apenas. Nas tais imagens divulgadas pela Marca, vê-se Mourinho falar com Chendo e depois com o guarda-redes suplente Jerzy Dudek. Dudek falou com o titular, Iker Casillas, que transmitiu a mensagem a Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, que por seu lado passou a palavra a Xabi Alonso. Os dois jogadores viram um segundo cartão amarelo por atrasarem propositadamente a reposição da bola em jogo. E assim foram os dois expulsos. Dani foi eleito o melhor jogador da Liga Russa de Futebol por treinadores e imprensa desportiva do país de leste. O internacional português, campeão pelo Zenit há poucos dias, reuniu a preferência na votação dos 16 técnicos e profissionais da comunicação social, repetindo a distinção que tinha alcançado em 2006, então ao serviço do Dinamo de Moscovo. Dani, autor de 10 golos e várias assistências na época, que culminou com a conquista do título pelo Zenit, já havia sido eleito o melhor jogador estrangeiro a atuar no campeonato russo. O Benfica conseguiu a primeira vitória na Taça Eurochallenge Basketball. O bicampeão português venceu ontem à noite na recepção aos suínos do Lugano por 89-84 em jogo da segunda jornada do Grupo C da competição. Depois de ter perdido na ronda inaugural no recinto do Lukoil Akademik, equipa búlgara, os portugueses protagonizaram uma má primeira parte. Estiveram a perder por 14 pontos. Mas o segundo tempo foi muito diferente, especialmente graças ao acerto dos norte-americanos Ben Reed e Greg Jenkins, com 22 pontos cada. O Benfica, na próxima ronda, volta a jogar em casa e igualou para já um Lugano no segundo lugar do grupo, que é liderado por um Lukoil Akademik, que também ontem venceu por 80-72 na Estónia, no pavilhão de um lanterna vermelha Tartu Rock. Joana Ramos conquistou uma medalha de ouro no Grande Prémio de Abu Dhabi em judo. A portuguesa, que se encontra no 10º lugar da tabela mundial, venceu a final da categoria menos 52 kg na segunda-feira, ao derrotar por Yuko a brasileira Erika Miranda. Até ao combate decisivo, Joana Ramos derrotou sucessivamente as judocas Nigando Vigeman, dos Camarões, a turca Ainur Samat e a polaca Marta Kuban. Thelma Monteiro assistiu à final da compatriota na bancada porque foi afastada surpreendentemente na última prova que a seleção portuguesa faz esta época. A vice-campeã mundial de menos 57 kg perdeu logo no primeiro encontro com a chinesa Yang Liu. No Masters de Londres, ainda não há tenistas matematicamente apurados para as meias finais. Vamos aos resultados do grupo A. Na segunda-feira, Djokovic bateu Berdych por 6-3 e 6-3. Nadal ganhou Andy Roddick por 3-6, 7-6 com 7-5 no tiebreak e 6-4. Já hoje de tarde, Berdych bateu Roddick por 7-5 e 6-3. E esta hora, o sérvio Djokovic enfrenta Rafael Nadal na partida que fecha a segunda jornada do Grupo A. Em caso de vitória do sérvio de Djokovic, Andy Roddick fica desde já afastado da competição. Ontem jogou-se o Grupo B. Roger Federer ganhou a Andy Murray por 6-4 e 6-2. No final deste encontro, Rafael Nadal entrou no corte inglês para receber o troféu referente ao número 1. Nadal vai terminar a temporada como número 1 do mundo. E então subiu ao corte para receber o troféu das mãos do presidente da ATP, Adam Elfman. Ainda ontem, Robin Söderling ganhou a David Ferrer por 7-5 e 7-5. Ainda no ténis, Novak Djokovic e Gael Monfils são os cabeças cartaz das respectivas seleções para a final da Taça Davis entre Sérvia e França. Além de Djokovic, a seleção sérvia integra ainda os tenistas Viktor Troicki, Janko Tipsarevic e Nenad Simoncic na hierarquia de pares. Pela França, Monfils vai ter a companhia de Michael Audrat, Gilles Simon e Arnaud Clément, na final que vai decorrer entre 3 a 5 de dezembro em Belgrado, capital da Sérvia. A NBA pode voltar a parar. Os indícios apontam para que se repita uma paragem no maior campeonato de basquetebol norte-americano a partir de junho, mês que cessa o acordo vigente dos salários. Um cenário que já aconteceu em 95, em 96 e em 98-99. A crise financeira mundial serve de bandeira aos proprietários da NBA para a redução nos direitos dos basquetebolistas, algo que a NBPA, Associação dos Jogadores da NBA, Associação de Players, no caso, presidida por Derek Fisher, algo que a NBPA contesta. É quase inevitável que aconteça uma paragem, anunciou o base dos Lakers, após um encontro com responsáveis das equipas e da NBA, no qual apresentou a subida dos rendimentos das equipas, aumento de audiências, para contrariar a argumentação dos patrões. Prevenidos para uma eventual paragem, a NBPA tem enviado mensagens aos seus associados para gastarem dinheiro de forma mais criteriosa, ao mesmo tempo que desenvolve esforços no sentido de promover campanhas de educação de poupança dos ordenados chorudos. Para fechar, ontem, no dia em que as duas Coreias protagonizaram uma troca de tiros de artilharia, duas atletas, uma da Coreia do Norte e outra da Coreia do Sul, partilharam o pódio durante os Jogos Asiáticos que decorrem na China. As duas atletas compuseram o pódio com outra chinesa no tiro com arco feminino, com a sul-coreana Yoon-Koo Yi a conquistar o ouro. A norte-coreana Kum Eun-sin ganhou o bronze. A cerimónia de entrega de medalhas correu sem problemas, mesmo quando Yoon abriu uma grande bandeira do seu país. A vencedora sul-coreana, Yoon-Ok Yi, deu mesmo uma palmada amigável nas costas da terceira classificada. Um exemplo de cordialidade que não se repete no terreno de guerra. Os Jogos Asiáticos a fecharem a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!